Ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Domingo à Tarde, a primeira do ano de 2013. Como é que estão? 13 de janeiro de 2013, o domingo que abre mais uma sequência do Domingo à Tarde, aqui mesmo na sua Antena Web. Já sabe que eu sou o Carlos Bonaparte e faço-lhe companhia mais ou menos entre as 17 e as 19 horas, aqui mesmo na sua Rádio Antena Web, em www.radioantenaweb.com. Tem também a minha página de locutor, eu vou estar por lá, facebook.com/locutorcarlosbonaparte, e estou a contar consigo. Hoje abrimos e vamos continuar com música vinda do Brasil. Neste caso foi Caetano Veloso que nos trouxe Um Canto de Afoxé, a música que abriu então a edição de hoje deste nosso Domingo à Tarde. Vamos continuar nos ritmos vindos do Brasil com Clara Nunes e o Canto das Três Raças. Ainda por ouvir também Os Cinco Bailes da História do Rio, e aqui antes trazido este tema por Dona Ivone Lara. Vamos também ficar com o Zoom Zoom de Edu Lobo e, por fim, a música de Gilberto Gil e George Benson, chama-se Filhos de Gandhi. São as primeiras quatro que nos vão trazer aqui ritmos novos a estas tardes de domingo aqui na sua Rádio Interweb. Outra música então, ficamos com Clara Nunes e o Canto das Três Raças. Cativeiro e de lá cantou.

1, 2, 3. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele, foi a ordem que ele deu. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele, foi a ordem que ele deu. Ô, oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Ô, oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Ele que era o porta-estandarte e que fazia laúzes, zum, zum. Hoje o bloco sai mais triste sem ele, tá faltando um. Hoje o bloco sai mais triste sem ele, tá faltando um. Tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum. Estandarte e que fazia laúzes, zum, zum. Hoje o bloco sai mais triste sem ele, tá faltando um. Tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Oh, zum, zum, zum, zum, zum, tá faltando um. Baby.

grande subir. Gilberto Gil com Jorge Benson e este seu, ou este, este deles, Filhos de Gandhi. Vamos agora prosseguir com I Soul Your Dancing, a música de Yakida, um tema que tem vindo a passar nos últimos tempos na rádio Interweb. Vamos também ficar com música de Tara Camp, Piece of My Heart. Ainda para vir também num ritmo mais acelerado, Ai Ai Ai, música de Vanessa da Mata. E vamos acabar com Sara, Perché Te Amo. Esta música é-nos trazida por Richie Poveri, que nos apresentou então, aliás, nos presenteia então com uma das mais fantásticas melodias cantadas em italiano. Esta, como é lógico, é a minha opinião. Vamos então à música, ficamos com estes quatro temas. Primeiro, e antes de tudo, vamos ficar com a música de Yakida, I Soul Your Dancing. that portion. Refuse caution, his heart can be broken. Lies are spoken, eyes are open. While a brother like me just kept on smoking. Walking a fine and a line with a better half. Friends just laugh, but I stay on that narrow path. Knowing that you can come through for me, dear. Release another piece of your heart and start giving it here. Thank you. cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si va, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto per te. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, Sara, perché te amo, música de Richie Poveri, a fechar esta segunda sequência musical do nosso programa Domingo à Tarde. Agora vamos para um breve intervalo, mas antes tenho ainda mais 4 músicas para vocês. E vamos ficar então com música de Susan Hoff's Ace Bengals, a música que dá pelo nome de Happy Place. Ainda para vir também nesta edição, música dos Paralama do Sucesso, o A Lanterna dos Afogados, Aranjuez Mon Amour de Richard Anthony e, por fim, a música Filha de Rick e Renner, a dupla brasileira que fez também com este tema muito sucesso. São as próximas 4 que vamos ouvir e últimas da primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Eu volto aqui a pouco para a segunda parte. Vamos abrir com música francesa. Mas mais não digo para já. Digo-vos apenas que vamos ficar com um tema que para mim é lindíssimo e é da década de 90, Happy Place. Quem a canta é a vocalista dos Bengals, que na altura se tinham separado, mas que acabariam mais tarde por voltar a juntar-se. Vamos ouvir então este Happy Place. Até já. Every day held a bay, Lucy said. Happy place.

Todos precisamos de alimentar a alma. Reginaldo Manzotti é a solução. Todos os dias, de segunda a domingo, o Padre Reginaldo nos traz a Hora da Misericórdia, onde ele serve orações como o pequeno almoço. Hora da Misericórdia, de segunda a domingo, das 10 às 10h30, na Antena Web. Olá, meus estimadíssimos ouvintes, bem-vindos à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Tudo bem convosco? Pois é, música Conto Serra Moncor abriu a edição, aliás, abriu a segunda parte desta edição do nosso Domingo à Tarde. Quem interpretação específica que nos presenteu então com esta vossa, ou com esta sua, vá, fantástica melodia. Ainda aproveitando nesta edição, música de Paula Fernandes, Eu Sei Você.

mesma sou. Why Does My Heart Feel So Bad, música de Moby, que fechou esta segunda, primeira sequência, aliás, da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Ficaram para trás temas como Perdoname, a solo, de Pablo Alborán, também Roupa Nova, com Linda Demais, e neste caso, no princípio, Eu Sem Você, na voz de Paula Fernandes. Vamos agora ficar com Te Vivo, continuando em Ritmos do Brasil, desta vez cantado então por Luan Santana, e vamos juntar a ela a música Eu Te Amo Mesmo Assim. Quem a canta é a inocente, digo eu, Martinha, década de 1970. Vamos também ficar com Lionel Richie, com Don't Stop the Music, e depois com um tema que eu adoro, adoro em especial, Sol. O Meu Gatinho, é como se chama esta música, que foi lançada, eu desconheço bem que foi lançada, mas o que é certo é que esta música ficou, isto tem uma versão original francesa, mas esta versão para mim está muito, muito, muito superior. Vamos ouvir então O Meu Gatinho, música de Sol. Antes temos Don't Stop the Music de Lionel Richie, mas antes ainda temos também as músicas de Martinha, Eu Te Amo Mesmo Assim, e de Luan Santana, Te Vivo. Mas pronto, vamos à música então, ficamos para já com este tema, precisamente de Luan Santana, e vamos fechar com Sol e O Meu Gatinho. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos, vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar, ao ver você chegando, qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te vivo. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos, vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar, ao ver você chegando, qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um pro outro Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Don't stop the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. I'm gonna stop the music right now. On the floor, anywhere you are. Do meu gato, o meu gatinho, me faz carinho toda noite, me traz café na cama de manhã, tem na boca um gosto de hortelã. O meu gatinho rasgou a minha camisola, me arrepiou todinha de tesão, ganhou de vez meu coração. Aqui estamos, depois de sol com o meu gatinho. Agora sim, é hora de ir-me embora. Vamos pedir com mais 4 temas. E que temas que eu vos deixo no fecho desta edição? Para já, a música de Michael Jackson, Someone in the Dark. Para mim, esta música é das mais bonitas que já foi por ele cantada. Vamos também ficar com Cassie, o nome de uma cantora que já não existe, que é Soraya, e já não existe porque a jovem acabou mesmo por vir a falecer. Ela morreu jovem, morreu nova de facto, mas a vida de vez em quando prega mesmo dessa partida. Vamos aqui recordar Soraya com o tema Cassie, logo depois de Michael Jackson com este seu fantástico Someone in the Dark. São duas baladas. Vamos fechar em definitiva esta edição do nosso Domingo à Tarde com temas de Madalena Manole, Farra Dragostata e também música do Realistic, Como uma Estrela. Assim os peço, ouvintes, com um forte e sincero abraço para todos vocês. Fiquem bem, boa tarde e, dentro dos possíveis, vamos voltar a encontrar-nos no próximo domingo, dia 20, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, boa tarde ou boa noite, como preferir, e até à próxima semana. who reaches out to you and touches all the spark that comes shining through. It tells you never be afraid. When somewhere in your heart you can feel the glow, a light to keep you warm when the night. De sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quema la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me traicionado frente al fantasma de un cuerpo cansado. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba. Para